520, autorizado via Juliette Alfa até o ponto de estrada 10, reporte pronto, ponto lá, ajuste 110, 110. Okay, autorizado o táxi, Juliette Alfa, reportará pronto, ponto de estrada 10, então 3520, 10, 10. Livrando 390 e 310, conta 394. Autorizado a linha decolar 060 graus com 8. Autorizado a linha decolar da pista 90, TAM 3520. Controle Maceió, bom dia, o TAM 3164 para as condições de Maceió. Aqui a intenção vai ser realizar o procedimento RNAS para 1-2, para ciente ainda com o centro. Vai retomar quando liberado, tá? 3164, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAM 3520. TAM 3520, contato radar na decolagem, sua para 190, Sirapuca. 190, 3520. Estou em Salvador, gol no 606, pronto para pushback e acionamento no portão 10. No 606, no portão 10, autorizado pushback e acionamento no táxi. Vou chamar para o táxi. Então, 3520, chame Recife, 1285, alterna 12545. 2085, 2545, tá 3520, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Alô. Foi Salvador, gol 606, pronto pro táxi com 97 a bordo, autonomia de 2 horas e 17, alternando Salvador. 606, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de esperada 10, lá reporte pronto, 1009 ajuste, no ajuste. Juliette Alfa reportará pronto no ponto de esperada 10, gol 1606. Cópia 38. Ato Brasília 38, rota Peso Luna 7, decolando a 10, curva à direita, subida gole, transição ao fito. 5166, transponder, controle da pele 199, decimal 8. Pressionar, chama o táxi. Rigor 606, próximo ponto zero. Pronto. A linha decola na 606 da 10, 050 graus com 7. A linha decola, Gouro 606. Na 606, decolado agora os 35, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, boa. Controle, bom dia, agora 606. contato o radar da colagem, suba para o nível 350. DVA 350, 606. Hábito autorizado, até porte para ingresso na pista, qual autonomia? Gente, autorizado, táxi, reporte para ingresso na 110. Dando ingresso, repórter Alerde pronto, Fábio 1011. Zero Gol, 606. Deixa eu Recife agora na frequência 1.126.65 e alternado 1.25.45. 2.665.25. Gol no 606, Salvador. Era 61100, quando pronto, está autorizada a colagem. Pista livre, o vento é 050 graus com 7. aérea 6100, decolada agora às 4h30, controle 1 no 9.8, transfere, bom voo. 198, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 6100, decolou, óleo fito, cruza 1500. Bom dia, Força Aérea 6100, contato radar na decolagem, suba para o nível 380. 380 na Gole Ofito, Força Aérea 6100. Boa noite, no meia, bom dia, cruzando 230. Boa noite, boa noite, no meia, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 050. Ascendente 050, chegada a Mari, boa noite, no meia. Até agora mesmo.